Olha aqui, senhora, eu vou te contar que eu fiz uma viagem, a qual foi pequenininha. Eu saí dos olhos d'água, fui até a lagoinha. Agora, colega, veja como carregado eu vinha. Trazia a minha negra e também minha filhinha. Trazia meu Tatu Bola, filho do Tatu Bolinha. Trazia o meu facão com todo o aço que tinha. Um bicudo de boi manso só no bocal da bainha. 20 sacos de feijão e 30 sacos farinha. O tempo não passa, o tempo evolui, amigo, evolui. A picaretagem e o dinheiro andam sempre juntos, como pão e manteiga. E pra engolir, amigo, pra engolir. Mas a sorte desandou quando eu cheguei em Alagoinha. Cadê a nega, catapora na filhinha. Morre o meu Tatu Bola, filho do Tatu Bolinha. Roubaram o meu facão com todo o aço que tinha. 20 cores só no bocal da bainha. Gorgulho deu no feijão, deu mofo na farinha. Gorgulho deu no feijão, senhora, deu mofo na farinha.